hoje vou voando só pra ti. Mesmo que eles pensem que é ladrão, chame a guarda. Eu corro qualquer risco pra ficar perto de ti. Eu vim na calada dessa noite, seu quarto eu vou invadir. Na calada dessa noite, você se entrega pra mim. Na calada, fica calada. Eu vim na calada dessa noite, seu quarto eu vou invadir. Na calada dessa noite, você se entrega pra mim. Na calada, fica calada. Tô platinado na voz, Paula Cunha Produção. É sucesso, banda Açaí Pimenta. Ai, tá dedo, hein? Digital Print, a melhor impressão do estado do Pará. Banda Defy. Churu, churu, churu, churu, churu, churu. Churu, churu, churu, churu, churu, churu. O que é que cê quer? Eu largo isso aqui, é só me pedir. Soldado bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Ser cantor é só dizer pra não morrer, meu único amor. Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentar ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que cê quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei se eu nada mais, nada de amor. Churu, churu, churu, churu, churu, churu. Churu, churu, churu, churu, churu, churu. Banda Defy. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir e comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia. E só lhe ver de dia pra você ser feliz. O que é que cê quer? Eu largo isso aqui, é só me pedir. Soldado ou bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Ser cantor é só dizer pra não morrer, meu único amor. Churu, churu, churu, churu, churu, mas I love you. Churu, churu, churu, mas I love you. Churu, churu, churu, churu, mas I love you. Churu, churu, churu, churu, mas I love you. Estúdio Arte Pressão Visual. Gravando os melhores CDs de aparelhagens do Pará. Capricho, capricho. Mais tarde, o sorriso vai se desmanchando do seu rosto e da sua amante. Entro no carro, você bate no vidro, não te duvido, se derrama as lágrimas no volante. Fiz tudo que você sempre sonhou, te dei carinho e você ferrou com nosso amor. Meu tempo de ser besta acabou, na sua própria corda agora você se enfocou. Não tá mais aqui quem te amou. Não, não tente ser